tá aí. É o que vemos na periferia, retrato social que nos assusta todo dia. Nós aqui rimando a fera pra mudar a realidade, eles lá xingando nós porque cantamos a verdade. Tá foda, o que eles querem é nós analfabeto, é nós usando droga, é nós tudo sem teto, é nós sem reclamar, é nós desinformado, é nós sem trabalhar, é nós tudo enjaulado. E eles prometem emprego, eles prometem segurança, e nós sem fazer nada com medo dessas matanças. Eles vêm de caô prometendo educação, e nós de manhã cedo igual sardinha nos busão. Nós espera um bom emprego, espera um bom salário, caralho, nós somos mesmo um bando de otário. Tá na hora da mudança, e o rap é o canal de quem constantemente é tratado igual marginal, de quem sofre preconceito parceiro desde criança. Quero atenção dos vendedores e não dos segurança. Atitude varia de pessoa pra pessoa, e a minha é igual do tesouro, pois ele é preto e é boa. Quem luta pelo povo morre, será que entendes? Mataram Che Guevara, assassinaram Chico Mendes, balearam Bob Marley, mataram Luther King. Se liga, eu tô propenso a ter o mesmo fim. Sem tempo pra pensar o que cê quer, vacilão. Viver pouco como um rei ou muito como um cruzão. Nós fora do padrão, que se dane sua moda. Faz barulho, bate palma, tá ligado, rap é foda. Retrato social não é só rebeldia, não é só um bandido, se fosse não teria tantos por aí, vindos da periferia, desprezando escola, transpirando ousadia. Mente ociosa, estado máquina interfeita, televisão, equipamento que propaga desrespeito, propaga utopia, padrões pro teu desejo. E pra entrar na onda te dão a faca e o queijo. Ideologia burra, assimilação trágica, os cidadãos se formam iguais, parece mágica. Iguais quando dá, se o din dá pra comprar, vai tentar, até desonestizar. Vai ser moleque doido, até porque pouco valor de passaram. Não teve apoio, não teve incentivo, motivo maltratado pela sociedade em que ele é explorado. Governo dá uma quadra pra nós, uma bola pra nós, escola pra nós, dá estudo pra nós, sem violência com nós, segurança pra nós, respeito pra nós, incentivo pra nós. Não se assurte se ele parte pro crime, sem infraestrutura, escola, tente, se anime, se aproxime. Viva nesse mundo pra falar de cara limpa, que quem erra é vagabundo. Muito jovem sai do caminho do bem, faz coisa errada, é culpado, mas vocês são também. Se vocês tivessem compromisso, não ia ter notícia de bandido, e sim programa educativo.